aconteceu, aconteceu. Um grande reboliço ali aconteceu. Eu não acreditava, mas aconteceu. Eu não sei explicar, só sei que aconteceu. Aconteceu, aconteceu, aconteceu. Quando eu profetizava, assim aconteceu. O sobrenatural, o incompreensível, o que era totalmente impossível. Levou o espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos, secos, sequíssimos. E disse-me: filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ah, eu disse: Senhor, tu sabes, só tu sabes. E ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o meu espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei. Ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam.